Bom, pessoal, voltamos então agora para falar o que aconteceu lá no Texas, para falarmos aí da Cup Series. Eu juro que eu ia falar Sprint Cup, mas enfim, eu não posso falar mais, que agora mudou, não é mais Sprint Cup. Agora é Monster Energy NASCAR Cup Series. Puta desse nome, não sei pra quê. Mas enfim, vamos falar então aí da Orel Auto Parts 500. Como que aconteceu no final de semana no Texas, né? Lembrando que a NASCAR descansa no final de semana da Páscoa aí, né? A NASCAR não corre nenhuma categoria, nenhuma das três. Isso não acontecia há um certo tempo aí. É o único final de semana do ano que não temos nenhuma corrida da NASCAR, né? Que geralmente temos aí algumas semanas aí. Vamos termos aí só a F Series e a Truck Series, que é, se não me engano, final de semana lá em agosto, né? Quando ela corre no sábado em Mid-Ohio, e a Truck Series vai correr lá no Canadá. É um final de semana meio atrapalhado aí. E temos outra configuração na outra semana aí, que também é só a Trux e a Action Series, né? Mas enfim, vamos falar do Texas. Quem venceu no Texas foi o Jimmy Johnson. Quem é o torcedor Jimmy Johnson aí, tá feliz, né? Tá belezinha, tá sorrindo. Já tá pensando no oitavo, no nono, no décimo título dele já, porque o homem venceu mais uma. Toda vez que o Jimmy Johnson vence, já começa já, né? O campeão voltou, surgiu não sei o que, agora vai o oitavo título quando vem. Então o Jimmy Johnson venceu, os fãs aí estão felizes, né, estão aí maravilhados com mais uma vitória dele. Vitória de número 81 do Jimmy Johnson, pessoal, um número realmente muito, muito expressivo. É uma carreira vitoriosa, uma carreira longa aí. É, olhando aqui, deu uma certa curiosidade aqui, tá, pessoal? O ano que ele venceu menos corrida, tirando, claro, que é o primeiro ano dele, que foi em 2001, né, que ele fez apenas 3 corridas. Em 2002, quando já chegou lutando pelo título, né, que foi um rookie, ele já foi rookie terminando na quinta posição e vencendo 3 corridas, né, o Jimmy Johnson. Então, assim, qual foi o pior ano do Jimmy Johnson? O ano que foram, tivemos assim, um ano de vacas magras para Jimmy Johnson. Qual o ano que foi? 2011. 2011 ele teve apenas 2 vitórias, apenas 14 top 5, apenas 21 top 10, nenhuma pole. Ele foi apenas o 6º colocado no campeonato. Esse foi o ano de vacas magras para Jimmy Johnson. Esse é o Jimmy Johnson, pessoal. É realmente um cara fantástico, um cara que manda muito bem. É um cara que, quando decide ir para cima, ele vai para cima. Que foi o que aconteceu ano passado. E vocês estão vendo o vizinho aqui, ele está reformando a casa, ele está lá com a lixadeira cortando tudo. Eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas eu estou. Enfim, continuando. Jimmy Johnson, no ano passado, ele foi, na hora que tinha que ser campeão, ele foi lá e foi campeão. O cara venceu uma corridinha em março, foi com o ano inteiro tranquilo, bonitão, beleza, de boa. Passou o ano inteiro ali, foi. Aí no Chase venceu, que o ano passado era o Chase, né, que agora é os playoffs, não é mais Chase. Aí chegou o playoff, ele venceu o Charlotte, que é uma corrida que ele sempre vence, tá cansado de vencer o Charlotte. Depois ele foi lá e venceu o Marshville, se garantiu pra final, né, quando venceu em Marshville. E chegou em home, você foi tudo tranquilo e belezinha, venceu também, foi campeão na temporada de 2017. Mostrou o Jimmy Johnson ser merecedor do título o ano inteiro? Não, não foi. Por quê? Porque não interessa muito por quê, porque as regras são essas, né? Aliás, não interessa o meu por quê, porque as regras são essas. O cara fez o que tinha que fazer. Ele venceu a corrida no campeonato regular, que foi lá em Fontana no comecinho do ano, né? Aliás, venceu 2, né? Ele venceu Atlanta, depois em Fontana, que foi a última vitória dele, foi em março. Venceu em março, depois foi só vencer dentro do Chase nos playoffs para se garantir para a próxima fase. Depois ele venceu para garantir para ir para a final e foi campeão. É o modo mais correto, o modo mais bonito, o modo mais certo de se encontrar o campeão? Na minha concepção, não, né? Até porque ele teve uma certa parte aí do campeonato regular, né, que ele teve 32º, ó, foi 35º em pouco, no Daytona, em Kentucky 32º, Watkins Glen bateu, foi 40º, foi 33º em Darlington. Então, tipo assim, o cara foi 23º em Bristol, 25º em Dover, 22º em Talladega. Então, assim, péssimos resultados para o nosso amigo Jimmy Johnson, mas no final ele foi campeão. É porque ele usou as regras do jogo, igual a novela da Globo que acabou, ou tá acabando, ou sei lá se tá passando ainda, sei lá. Mas sim, é a novela lá. As regras do jogo. Ele usou as regras do jogo e foi o campeão da temporada no ano passado, né? Então esse aí é o Jimmy Johnson. ele falou, foi engraçado, né, o ano passado, que 2015 ele saiu mais cedo, né, do campeonato, né, do Super Playoff, ele saiu logo no primeiro round, lá no round de 12, 16, 19, esqueci lá a quantidade, né, acho que é o round 1, no ano 2015. Né? Então ele saiu do round lá da primeira etapa do Chase, das três primeiras corridas lá, e falou assim: não, nós vamos estudar para o ano que vem, vamos vir mais fortes o ano que vem. E foi após New Hampshire, isso eu lembro muito bem, né? Não, a gente vai se preparar e vamos vir mais focado. E realmente veio focado, o cara veio tranquilão o ano todo ali, belezinha, venceu uma corridinha ali e tal. Aí chegou na hora certa e realmente ele fez o que tinha que fazer. Quem fez isso também foi o Kevin Harvick, pessoal, ele também fez isso ano passado. Ele teve problemas, das três corridas, ele teve problemas sempre em duas, problemas sérios e graves, né? Realmente ele terminou até fora do top 25. É, a primeira foi de motor, depois a outra foi de problemas de freio, se eu não me engano, ou ele bateu, uma coisa assim. Mas ele venceu corridas que o levou, né, para a frente, que o levou para a frente, mas realmente em Phoenix ele não teve muita chance, não. Ele acabou ficando pelo meio caminho, né? O nosso amigo Kevin Harvick aí. O Kevin Harvick, aliás, ele que vinha participando de todas as edições desde esse novo formato, ele nunca havia sido eliminado, o Kevin Harvick, desde quando estreou esse formato aí novo em 2014. No ano passado, realmente, ele acabou ficando em Phoenix, né? Não conseguiu se classificar para a final, o Kevin Harvick. Mas enfim, pessoal, o Kevin Harvick nós também sabemos que ele é um piloto de realmente grande valia, um piloto de bom talento, é um piloto que realmente merece sempre muito destaque, o nosso amigo Kevin Harvick, certo? Bom, pessoal, então assim, vitória do Jimmy Johnson, tá? Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Eu sempre falo um certo tom de brincadeira, não, mas realmente o Jimmy Johnson é um cara espetacular, tem um grande crowd shift, tem uma grande equipe por trás. Eu posso cravar hoje, realmente, como sempre cravei, que é o melhor time da Hendrick Motorsports, realmente é o melhor time. É o time que tem os melhores. Quando não tinha os melhores, eu lembro quando ele não tinha os melhores mecânicos, né? O Jeff Gordon teve um ano que acabou não avançando pro Chase. Simplesmente o Rick Hendrick foi lá, catou todos. Catou é feio, né? Foi lá, pegou todos, né? Contratou todos os mecânicos, levou todos para o carro 48 e trocou do 48 para o 24. Tamanha atenção do Jimmy Johnson, pro Jimmy Johnson, né? Jimmy Johnson, que acabou sendo campeão. Esse ano, se eu não me engano, foi 2012 ou 2013, esse ano que aconteceu isso aí. Então, realmente, o Jimmy Johnson é um cara fora de série. Chega a vitória número 81, 550 largadas, 17 anos já de carreira da Cup Series. É um cara realmente lendário. Vocês estão vendo, estão assistindo corridas de um cara que realmente vai ficar para a história, um cara lendário aí, já se equivale, né? Já está se chegando aí ao mesmo nível de Denon Earnhardt, Richard Petty, realmente está entrando num hall aí bem, dos pilotos mais importantes da categoria. Esse é o Jimmy Johnson. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos outros pilotos também, falar um pouquinho da corrida como foi, né? Apesar da vitória do Jimmy Johnson e todo esse prestígio do Jimmy Johnson aí, essa corrida para mim teve outro nome, que não foi o Jimmy Johnson, e sim o Ryan Blaine. Ryan Blaine realmente é o nome da corrida, e ele andou muito bem, venceu o estágio 1, venceu o estágio 2, acabou por problemas estratégicos aí, teve um pelotão, acabou parando 5 voltas antes, né? Só relembrando vocês, tá, pessoal, que 2 voltas antes de terminar cada estágio, os boxes são fechados, né? O pit road é fechado, então não se pode entrar, então o pessoal entrou 5 voltas antes, né, do pit road fechar. Fizeram ali, trocaram os pneus, trocaram o combustível, uma estratégia diferente para quando acabasse o estágio, alguns iriam parar e esses pilotos sim assumirem a frente da corrida ali. E realmente foi isso que aconteceu, né? O Ryan Blaney acabou ficando na pista, ele acabou ficando um pouco para trás, relargou em 24º colocado o Ryan Blaney, mas depois ele foi se recuperando, né? E foi ali, estava ali dentro do top 10, já na 8ª posição, mas ele acabou, infelizmente, né, por problemas ali nos pits ali, foi penalizado, e não foi penalizado, foi um erro do pessoal dos pits ali, ele voltou lá, ele teve que relargar em 18º, mesmo assim salvou a 12ª posição, um bom resultado, seria melhor ainda um top 10 para ele, para coroar o trabalho dele no final de semana, que foi fantástico. se ele tivesse ali na frente e tal, porque ele venceu o primeiro estágio, venceu o segundo estágio. O primeiro estágio foi um pouco mais apertado, com o Matt Truax Jr. bem na guela dele aí, pertinho, realmente pertinho dele. Mas o segundo estágio foi mais tranquilo, com o Jimmy Johnson atrás dele. O Jimmy Johnson estava cerca de 4 segundos. Já o Matt Truax Jr. no primeiro estágio estava ali menos de um segundo, né, atrás do Warren Blaine. Mas enfim, se... Eu tô colocando aqui o si, tá, pessoal? Pra vocês até pensarem um pouco aí, vocês também remoerem um pouco a cachola de vocês aí, né? A cachola e a cabeça, tá? Enfim, se ele tivesse voltado na frente, tivesse tudo sido normal, ele tivesse relagado ali primeiro, será que ele teria vencido? Eu acredito que não. Eu acredito que os pilotos que realmente ali, esses contenders, que são os pilotos principais, que é Jimmy Johnson, que é o Joe Logano, o Kevin Harvick, né, o Kyle Busch, o Kyle Larson, nós podemos colocar ele sendo como dos principais também, né, esses pilotos aí talvez dariam um jeitinho de superar ele no final da corrida. Que isso é um assunto que eu vou falar no próximo bloco, tá, pessoal? As novas regras valeram a pena? Mudou ou não? Isso aí eu vou falar um pouquinho no próximo bloco, né? Então não quero entrar tanto nesse assunto agora, mas eu acho que talvez esses pilotos aí, esses caras aí que eu citei agora há pouco, né, Jimmy Johnson, o Joe Logano, o Keselowski, o Kyle Busch, o Kyle Larson, né, o Kevin Harvick, esses caras aí deveriam, poderiam até, né, ter superado o Warren Blaney, apesar que a nova pista, a pista foi recapeada, né, a pista do Texas foi novamente recapeada aí, e parece que o ar limpo vem fazendo toda a diferença, né? O pessoal não anda conseguindo andar fora do... com ar sujo, não anda conseguindo boa aderência na pista. Então, talvez ele tivesse cala pro vento ali e fosse embora, realmente ele, talvez ele iria embora de forma fácil, mas não sei na questão, parte final da corrida, se ele iria conseguir se manter à frente de todo mundo ali. Mas, se, né? O se não entra na pista, essa é uma hipótese minha, e eu acredito que talvez seria mais difícil para ele. Enfim, outro destaque é o Kyle Larson. O Kyle Larson que estava no finalzinho ali, né? Que depois da última largada ali, o Joe Logano, o Jimmy Johnson, o Joe Logano ali, estava ali lutando pela liderança da corrida ali. O Jimmy Johnson passou, o Joe Logano foi embora. E o Joe Logano ficou pro Kyle Larson. O Kyle Larson veio crescendo, crescendo, crescendo. O Jimmy Johnson foi avisado, pessoal, 10 voltas, mais ou menos 10 voltas antes de ele acabar a corrida ali, né? Que o Kyle Larson estava em terceiro, mas estava vindo muito mais rápido, que era para tomar cuidado com ele, né? E realmente o Joe Logano viu demais, viu crescendo muito ali o Kyle Larson no seu para-brisa ali, no seu para-brisa traseiro, vindo pelo retrovisor, ele chegando, né? Mas aí depois foi superado, logo foi superado ali, com certa dificuldade devido a esse fator que nós falamos, que o ar limpo realmente é mais eficaz que o ar sujo, né, que deveria ser o contrário, o cara que está ali com o cara pro vento deveria sofrer um pouco mais que quem está no vácuo, o cara que deveria estar no draft ser mais rápido, mas demorou um pouquinho, mas o Kyle Larson passou o Joe Logano, e meus amigos, se tivesse mais 2-3 voltas aí, com certeza as coisas iriam se complicar para o Jimmy Johnson. Nós teríamos falado de outro vencedor e não do Jimmy Johnson, né? Porque o Kyle Larson cresceu muito, mas muito mesmo, né, na última volta ali, demais. Tanto é que a margem de vitória foi de 0.340, muito apertado. Mas o Kyle Larson realmente está mostrando o seu bom trabalho nesse ano de 2017. São os números interessantíssimos do Kyle Larson, né? Daytona foi 12º, foi 2º em Atlanta, 2º em Las Vegas, 2º no Phoenix, venceu em Fontana. Fontana ele fez barba, cabelo e bigode, né? Ele varreu lá em Fontana, lá. Fez a pole, venceu a corrida, realmente sobrou lá em Fontana o Kyle Larson. Foi 17º em Martinsville, acabou batendo, teve problemas lá em Martinsville, né? Não foi tão feliz assim. E agora no Texas, mais uma corrida na segunda posição. Realmente é um ano impressionante, tanto é que o Kyle Larson é destaque. Qualquer site que você abre aí relacionado à NASCAR, você vai ver que tá lá Kyle Larson, Warning Up, no site da NASCAR lá, tem lá a média dos pilotos lá. Ele é o cara que lidera, além do cara que lidera o campeonato também, o Kyle Larson. Apesar que, né, ser líder do campeonato não quer dizer nada, mas enfim, o Kyle Larson, se você perguntar quem que é o líder do campeonato hoje em dia, Kyle Larson. Quem que é o segundo? Chase Elliott, que é outro cara que eu quero falar agora, né, o segundo colocado aí do campeonato. Ele não foi o segundo colocado na corrida, mas o Chase Elliott fez uma boa corrida, mais um bom final de semana dele. É, não terminou muito, muito bem, né, a parte final da corrida aí, mas a todo momento ele esteve ali dentro do top 10, apareceu muito bem o Chase Elliott, né. Claro que não foi a melhor corrida dele que ele fez esse ano, mas o Chase Elliott está merecendo destaque e está mostrando quanto é merecedor desse carro, né, 24 aí, que nada mais nada menos está substituindo o Jeff Gordon. E os fãs do carro 24, os fãs de Jeff Gordon, querem ver o seu substituto andando muito bem e estão vendo, e querem vitórias também. A vitória do Chase Elliott para mim não deve demorar para chegar, deve chegar logo, que está andando muito bem, muito, muito, muito bem mesmo esse menino aí. Merece todo o destaque. O Jeff Gordon, até durante a transmissão da corrida do Texas, elogiou. Não, assim, nem economizou tantos elogios para esse menino aí, que realmente merece muitos elogios, né? Esse é o Chase Elliott, pessoal. Bom, outro destaque meu aqui, com certeza, é o Denhard Jr., que foi o quinto colocado. Por incrível que pareça, pessoal, o melhor resultado dele na temporada até agora, tá? Ou antes havia sido um 14º lá em Phoenix. Não faz um bom começo de temporada o Denhard Jr., não tá muito bem. Conseguiu salvar esse quinto colocado, esse top 5, aí, o primeiro resultado positivo para ele no ano 2017. Porque ele fez aquela jogadinha também, ele parou um pouco antes, né, faltando 5 voltas ali, para acabar o segundo estágio, e se voltou à frente, né, ficou à frente todo mundo quando todos pararam, e conseguiu se manter ali, no pelotão da frente ali, no top 10, top 5, top 10, top 5, e ainda terminou no top 5 ainda. Então parabéns ao Denhard Jr. pelo seu bom resultado. Outro cara que é destaque também, eu destaquei o Kyle Larson, tem que destacar também o Jerry McMurray. O Jerry McMurray, claro que não tem o mesmo desempenho do Kyle Larson esse ano. Quando passado ele teve até números melhores que o Kyle Larson, mas o Jerry McMurray esse ano merece ser destacado também, apesar de não ter os mesmos números, né? Não venceu a corrida, não fez nenhuma pole, não fez nada de especial ainda esse ano, mas segue aí terminou aí no top 10, continua aí, segue aí na sua saga de top 10, né? Segue com seu quarto top 10 em 6 corridas. Então parabéns ao Jerry McMurray. Desculpa dar uma enroladinha, tá, pessoal? Bom, o Chase Elliott eu já falei sobre ele, né? Queria falar também sobre o Kurt Busch, o vencedor da Daytona 500. O cara venceu Daytona 500, mano. Um cara já é destaque no todo, ele pode bater todas as corridas, mas ele já é destaque no todo. Vem se salvando de péssimos resultados, Las Vegas 30º, Phoenix 25º, Fontana 24º, bateu em Marshall e agora conseguiu aí, né, dar uma revivida aí, ressurgiu aí, salvando na rapa um top 10, né, o Kurt Busch. Então aí conquista aí o seu segundo top 10, terceiro, né, o seu, somando com a sua vitória aí. Então agora ele tem uma vitória, um top 5 e 3 top 10, o Kurt Busch, em 6 corridas. Um resultado positivo para ele depois de 4 resultados negativos aí, resultados não tão interessantes para o Kurt Busch aí. Ah, o cara venceu o Daytona 500, pessoal, esquece o resto. Enfim, outro cara que merece destaque, eu quero falar sobre ele, é o Clint Bauer. Clint Bauer, que foi jogado a muita pedra ano passado, o pessoal meteu o dedo nele mesmo, falou, mas tá aí o Clint Bauer aí mostrando aí, dando a volta por cima, chegou aí muito bem aí, ele andou muito bem, ele tava relargando umas relargadas aí, se eu não me engano, acho que na relargada do terceiro, do comecinho do terceiro estágio, ele tava na quarta posição, o Clint Bauer. Ele fez uma estratégia um pouco mais ousada, ele prolongou muito, muito, muito mesmo a última parada dele, né, tanto é que ele terminou, ele adiantou muito a última parada e prolongou muito o stint final da corrida dele. Tanto é que ele terminou sem pneu na 11ª posição, mas merece destaque o Clint Bauer aí, porque tem bons resultados e vem começando a mostrar aí um bom desempenho, chegando muito próximo ali do top 10 ou dentro do top 10, né? Foi terceiro em Fontana, 7º em Marshall e agora 11º no Texas. Esse é o Clint Bauer que realmente está merecendo destaque aí. O Ryan Blaney, já falei, pessoal, é outro cara que eu queria destacar também para vocês, né? Foi o 12º colocado. O Ryan Blaney foi segundo em Daytona, chegou logo atrás ali do do Kurt Busch lá em Daytona. Também Las Vegas foi o sétimo e Fontana foi o nono colocado, né, com essa 12ª posição, é bem melhor que o 25º que ele teve lá em Nashville. E claro, para fechar, passar a régua aqui, é o que eu vou destacar aqui, é o Daniel Soares, foi o 19º colocado, né, largou ali de boa em 20º, terminou em 19º, está andando muito bem o nosso amigo Daniel Soares. Dentro do contexto tá assim, pessoal, tá assim porque ele já assumiu, ele pulou com uma cadeira elétrica, né, ele vinha aí do título da F1 Series, nem sonhava realmente que iria pra Cup Series, né, claro que o sonho de todo piloto é chegar na Cup Series, né, ainda mais o nível que ele tá, digamos que o investimento que foi feito todo nele, é investimento sim para ser piloto da Cup Series, foi então injetado aí com a aposentadoria do Carl Edwards. E dentro do contexto geral, tá fazendo uma boa temporada, faz sim, né, um bom ano aí, né, o nosso amigo Daniel Soares, foi apenas o 19º colocado, foi 32º, apanhou demais lá em Marshall, né, o Daniel Soares, mas aí o 19ª posição no Texas aí tá de bom tamanho para ele, e espero que ele desenvolva um pouquinho mais. Se você olhar todos os resultados dele, né, de Oval de 1,5, Atlanta 21º, Las Vegas 20º e agora no Texas 19º colocado, realmente os ovais de 1,5 para ele, ele está se complicando um pouquinho aí. Como eu já falei, é o oval mais chato, por quê? Mais chato para os pilotos, para mim é o que eu mais gosto. É, mais chato porque o carro tem que estar bem equilibrado, o piloto tem que estar bem disposto, e é uma pista bem, realmente é uma pista que cansa um pouco mais os pilotos, é uma pista com maior desafio para eles aí, e talvez o Daniel Soares está sentindo isso um pouco, né, apesar que o ritmo do carro da F1 Series não ser tão diferente, mas a durabilidade das corridas, e sim, acaba assim, sofrendo um pouco na tocada do carro também, né, o Daniel Soares. Então, vou dar sim os parabéns ao Daniel Soares pelo começo da temporada dele aí, e espero que ele melhore ao longo da temporada, o nosso amigo Daniel Soares aí. O Eric Jones também foi outro cara que chegou também recentemente aí, né, o dos rookies aí, junto com o Daniel Soares, foi apenas o 22º colocado na corrida, andou muito mal o final de semana todo, venceu aí no sábado a corrida da Ignis Series, mas no domingão só apanhou do carro, foi apenas o 21º. Perdão, 22º, né? 21º foi o Chris Buescher. Então, não muito bem aí. Agora, eu quero realmente falar de outro time, né? Eu quero falar do time todo, que é a Joe Gibbs. A Joe Gibbs não faz um bom começo de ano. A Joe Gibbs está um pouco, sim, apagada, né? Eu ouvi falar assim, o único cara da Joe Gibbs que está bem é o Matt Truex Jr. Pessoal, não é Matt Truex Jr. não é Joe Gibbs. Matt Truex Jr. é a Full Tour Roll, tá? Não confundam o Matt Truex Jr. com a Joe Gibbs, não tem nada a ver, é só apenas ele um fornecimento de motor, uma ajuda técnica aqui, uma colar, mas são brigas diferentes. O Joe Gibbs e o dono da Frontier Row é outro, então não confundam as coisas, tá? Então realmente a Joe Gibbs está muito mal, muito, muito, muito mal mesmo. Só voltando ao assunto, mesma coisa você falar que a Ganassi, a Rick e a Hendrick é a mesma coisa, não é, tá? A Ganassi é uma coisa, apesar de você receber sim a ajuda técnica de desenvolvimento ali e motores da Motorsports, mas a Ganassi é uma coisa e a Hendrick é outra, certo, pessoal? Então assim, ó, o Kyle Busch foi o 15º colocado, o Matt Kenseth foi o 16º colocado, o Daniel Soares foi o 19º colocado e o Denny Hamlin foi o 25º colocado. Resultados não muito interessantes para a equipe, não muito positivo aí. E realmente eu espero que, até ser interessante, né, vale lembrar aqui, a Interstate Batteries, né, tava com um shame todo especial pro Kyle Busch aí, né, com 65 anos da marca da bateria, mas infelizmente teve que amargar um top 15 aí, né, o shame da Interstate Batteries. Enfim, não tá muito bem as coisas por lá, parece que a Ford e a Chevrolet realmente estão melhor esse ano, tá mais equilibrado um pouco, né, os Fords e o Chevrolet, mas a Joe Gibbs realmente de Toyota aí tá muito mal, não tá muito bem, espero que realmente eles consigam melhorar um pouquinho o desempenho desses carros aí, né, no desenrolar do campeonato regular, até porque também nós sabemos que basta vencer uma corridinha que você já está classificado e todo esse mal-estar que você teve no começo do ano será apagado simplesmente. como aconteceu com o nosso amigo Jimmy Johnson, no passado, venceu uma corridinha, depois ele teve todo aquele problemão lá, só corrida, resultado ruim, e depois no Chase ele venceu corridinhas que realmente era necessário e foi campeão da temporada. Isso pode acontecer com qualquer um deles e apagar o realmente o ano negativo que vem acontecendo aí da Joe Gibbs. Não é um ano muito bom para Joe Gibbs, não, pelo menos o começo de ano não muito interessante para a equipe aí do nosso amigo Joey. Beleza, pessoal? Bom, o bloco da Cup Series é basicamente isso. Só falar um pouquinho dos números. Foram 8 bandeiras amarelas aí, né, no finalzinho da corrida. Durante a corrida aí. A corrida foi um pouquinho longa, duração de 3 horas e meia mais ou menos. Tivemos 16 trocas de liderança, né? E na última bandeira amarela realmente foi na volta 301. Bem no finalzinho aí foi a volta que a bandeira amarela que decidiu bastante coisa na corrida. Certo, pessoal? Então, Não queria falar, mas eu vou falar aqui o point standings aqui, ó, depois da corrida do Texas, né? O Kyle Larson é o líder, o Chase Elliott, Matt Truex Jr., Brad Keselowski, Joey Logano, Ryan Blaine, Kyle Busch, Jeremy McMurray, Clint Bauer, Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Trevor Bayne, Ryan Newman, Eric Jones, Kurt Busch, Denny Hamlin e... O Denny Hamlin e o Kurt Busch, pessoal, estão empatados. Então são 15º e 16º, né? Esses aí são os 16. Opa, enrolei aqui. São os 16 aí, né? Os melhores colocados aí no campeonato. O Casey Kane aí tá na rapinha, tá 4 pontos atrás apenas do Denny Hamlin, querendo jantar a 16ª posição aí dos contenders, dos caras que estão teoricamente, né? Se o caso acontecer os playoffs, hoje já estão classificados aí. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para fazer um balanço da temporada aí sobre as novas regras, né? Realmente o que aconteceu de bom aí ou não. E vou falar também um pouquinho sobre Bristol, né? O que se esperar em Bristol, coisa que acontece no próximo final de semana. Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho eu volto então.